A paz e o amor do nosso Deus, irmãos, irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Vamos ler o capítulo 3 de Neemias. Capítulo 3 de Neemias. Eu quero lembrar a você que eu já ministrei o livro de Neemias e está no blog. Então, Características de uma Liderança está lá no blog, você vai encontrar. Blog Logos 7.blogspot.com. Irmãos, irmãs, antes de fazer a leitura, preciso suplicar a você, suplicar mesmo, que você ore ao Senhor pela vida da minha irmã. Ela está numa situação muito delicada, muito, muito delicada. Então eu peço a vocês de todos os lugares e todas as nações que nos têm ouvido, que orem por ela. O nome dela é Suzy. Suzy. Então, orem por ela para que Deus opere um milagre. Nós precisamos agora é de um milagre para a cura dela. Se for a vontade do Senhor, que esse milagre aconteça. É vontade do Senhor que nós vivamos, não é vontade dele a morte do ímpio, e nós lembramos que Deus é soberano e nós também temos acertos, temos erros, e a consequência dos nossos erros, nós muitas vezes temos que conviver com eles. Mas ainda assim é nosso dever operar, perdão, suplicar para que Deus opere, como operou, falava agora com a minha cunhada, como operou com o ladrão na cruz, como operou na vida de Lázaro, os cegos, os leprosos, aqueles que estavam necessitados. Então, ore pela Suzy, para que Deus abençoe a vida dela. Muito bem, capítulo 3. Mas antes, o Everson nos mandou um texto ontem: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Deus está comigo, contigo, perdão, nessa luta. Respire fundo, ele te fortalecerá. E nos desejou um bom dia e eu desejo a vocês uma boa noite, um bom dia amanhã e a bênção do Senhor. Há momentos mesmo que precisamos respirar fundo. Esse é o momento em que eu estou respirando fundo e precisando que Deus fortaleça, não só ela, mas a todos nós da família. Leiamos agora o capítulo 3. Esse capítulo, irmãos, vai trabalhar com os voluntários da reconstrução dos muros e a mão de obra. Basicamente é isso. E há também uma orientação que nós queremos dar para a liderança. Diz assim o texto: o sumo sacerdote Eliasibe, os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até a Torre do Sem, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte: Zacur ben Imri, Zacur, filho de Inri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Hassenaa edificaram a porta do peixe e colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Meremot ben Uriá, ou Meremot, filho de Urias, neto de Hakots, Hakos fez os reparos da parte seguinte da obra, ao seu lado, ao lado de Mesulão, filho de Berequias, neto de Megezabel, fez os próximos reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, seguiu a obra também e também fez seus reparos. Os tecoítas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e se submeter à orientação do seu governador. Esses nobres não estavam dispostos a ajudar a reconstruir e consideravam isso de menos valor e consideravam que deviam os servos fazer isso ou os pobres. É uma pena. Até hoje isso ainda acontece. Ioiada ben Passear, Joiada, filho de Paseia, e Merulam ben Besodeá, ou Mesulão, filho de Besodeias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha, e colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadon, meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o próximo pedaço, e Hananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a Grande Muralha. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Jedaías, filho de Harumaf, fez os consertos necessários em frente da sua casa, e Ratus, filho de Hasabneias, fez os reparos que lhe couberam ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate-Moate, reconstruíram a outra parte e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloês, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte com a cooperação de suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoá repararam o portão do vale. Estes o reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também edificaram 450 metros do muro, até o portão do lixo. O portão do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bete Raquerem. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no lugar. A porta da fonte foi consertada por Salum, filho de Col Uzé, governador do distrito de Mispá. Ele providenciou os reparos do muro, do tanque de Selá, Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Azbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, providenciou todos os concertos em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a liderança de Reum, filho de Bani. Na parte seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez todos os concertos necessários em seu distrito. Keila ou Keilah? No trecho que vem em seguida, a reconstrução ficou a cargo de seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Hanadad, governador da outra metade do distrito de Keilah. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispah, realizou os concertos desde em frente à subida para a casa de armas até a esquina do muro. Em seguida, Baruque, filho de Zebal, reparou com grande empenho outro trecho da obra, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Depois dele, fez os concertos Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada de Eliasibe até o fim dela. As demais reconstruções foram realizadas pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os concertos em frente da sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado de sua casa. Em seguida, Binui, filho de Henadad, reparou outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo entrante do muro. E Palal, filho de Uzai, trabalhou em frente dessa esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda, junto a ele, Pedaías, filho de Parós. Os servos do templo, que habitavam a coluna de Ofel, fizeram os concertos necessários até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali se destacava. Os tecoítas reconstruíram o outro trecho, desde a grande torre que sobressai até as muralhas de Ofel. Só uma paradinha, irmãos, para dizer a você que cada porta, vou repetir, cada porta da cidade de Jerusalém passou a ter um significado. E esse significado perdura até hoje. Cada porta do Templo de Jerusalém fica com um significado. E até hoje esse significado continua. Eles clamam, os judeus oram para que o templo seja reerguido, e o templo reerguido, eles oram, então clamam, para que cada porta que tem um significado possa voltar a ser recolocada. 28. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes se dedicaram também aos trabalhos da reconstrução, cada um em frente à sua casa. E em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os devidos concertos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois dessa parte, Mesulão, filho de Berequias, fez os concertos necessários em um trecho, em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, realizou todos os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente da porta das revistas e inspeções até o posto de vigia da esquina. Entre ele, a sala de cima da esquina e o portão das ovelhas, os ourives e os mercadores realizaram as restaurações necessárias. Que o Senhor abençoe essa palavra, mais uma vez lida, abençoe nossas vidas. Irmãos e irmãs, você pode estar perguntando, pastor, se já há uma ministração completa acerca das características de um líder, por que ler novamente? Irmãos, um dos maiores problemas que nós temos no mundo inteiro. Se você quiser ler, leia a Igreja do século XXI. Um dos maiores problemas da Igreja continua sendo o problema da liderança. Há uma ausência completa de liderança. Na América do Sul, a falta de líderes condizentes com a palavra do Senhor. Na América do Norte, há uma debandada anual de 1.500 pastores que abandonam o ministério. Na Europa, só para você saber, há uma venda de templos que são comercializados com outros organismos. Não é raro você verificar que templos antigos do cristianismo hoje se tornam estúdio de música, lugar para festas, para baladas e coisas parecidas. Na Ásia, há uma ausência de liderança para ministrar nos seminários. Então, faltam líderes. Na Oceania, faltam líderes também para ministrar nas igrejas. Ali na região da África, há um número crescente, na China também e na África, há um número crescente de conversões, mas não há um número semelhante de pastores, líderes e professores que possam dar conta desse trabalho. Então, eu estou ministrando porque sei que no Brasil há uma ausência de uma liderança, como eu disse, compatível com o reino de Deus. No Brasil, nós estamos crescendo fundamentalmente pela questão da música. A música tem sido o chamado movimento gospel, tem sido o motivo do crescimento. Bom, as canções, o movimento, pode ter canções lindas? Pode, e não haveria problema. Mas junto com as canções, nós precisamos ter líderes para conduzir, liderar, pastorear esse povo todo. Senão, com o passar de alguns anos, nós teremos muita gente abandonando as igrejas, porque a falta do cuidado de uma liderança, cuidado pastoral, ministração bíblica genuína, faz com que nós tenhamos uma dispersão, do mesmo jeito que as pessoas, pela canção, se convertem, se emocionam, eu diria, e às vezes não chegam a se converter, mas se filiam a alguma igreja, logo depois, um ano, dois, três anos depois, acabam não permanecendo na igreja. Ok, para encerrar, eu digo a vocês, Tecoa, mencionado, era a cidade do profeta Amós, cerca de 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, e que fora reconstruída exclusivamente pelo esforço unido do povo, haja vista que os aristocratas, os chamados poderosos em hebraico, desdenhavam do trabalho braçal e não quiseram submeter o pescoço deles, uma forma literal hebraica de explicar a resistência dos nobres em cooperar no trabalho simples, não queriam pôr a mão na obra, assim como alguns bois não aceitam o jugo. Contudo, Neemias nos ensina, irmãos e irmãs, um método de liderança eficaz. Em primeiro lugar, nós devemos seguir líderes de comprovado sucesso, que sabem como fazer e como ensinar a fazer o que é preciso ser feito. Nós temos que seguir líderes assim, seguir líderes que buscam a imagem e semelhança de Jesus. Em segundo lugar, saber usar todos os talentos disponíveis. Um líder tem que detectar qual é o talento do seu liderado e aproveitar esse talento, para que esse talento não se perca. Em terceiro lugar, jamais perder de vista o alvo principal a ser atingido. Lembra que eu falei? Nós precisamos estar definidos com relação ao nosso objetivo, e o nosso objetivo é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer com que as pessoas aprendam o modo de vida de Cristo Jesus. Em quarto lugar, compreender as afeições familiares e as afinidades entre as diferentes pessoas, para formar grupos de amigos motivados. São chamados grupos pequenos, grupos familiares. Nós temos que formar esses pequenos grupos. Em quinto lugar, observar detalhes importantes no projeto geral. Cada detalhe é importante para que nós não venhamos abrir brecha para o maligno. Em sexto lugar, não dê ouvidos aos comentários desanimadores dos adversários. Não dê ouvido aos comentários desanimadores dos adversários. Em sétimo lugar, eles querem te desanimar para você parar na obra. Em sétimo lugar, creia na soberania e no cuidado pessoal de Deus quanto aos projetos que ele mesmo empresta aos seus servos para realizarem. Irmãos, então esses sete itens nós vemos em Neemias. E o que mais, pastor, que nós podemos extrair dessa lista de pessoas que foi trabalhar nos muros e nas portas? Queridos, Deus sabe bem quem são as pessoas que efetivamente estão cooperando na obra. Também sabe quem engana e não trabalha, nem contribui de alguma forma. Deus conhece o espírito do trabalho, de trabalho e cooperação de cada pessoa. Contudo, cabe aos líderes ainda observar com atenção os seguintes procedimentos em relação aos seus cooperadores. Ou seja, dar sempre o devido crédito e reconhecimento e honra ao empenho e feitos de cada pessoa envolvida na obra, como diz Romanos 13, 6. A cidade de Deus, no seu templo, tem a participação de todos, cada qual segundo a disposição do seu coração e possibilidade de Deus, possibilidades que cada um tem com seus direitos e deveres. O líder principal, também chamado em inglês o líder sênior, ou a equipe de liderança, devem ser exemplos de dedicação ao Senhor, lealdade e bravura. Os fiéis ao Senhor, irmãos, e à obra, devem estar convictos de exemplos de dedicação ao Senhor, lealdade, bravura. Os fiéis ao Senhor e à obra devem estar convictos de realizarem um santo ministério sem interesses pessoais, mas em nome do Senhor, para toda a comunidade e o mundo. Ou seja, a visão, devem espalhar a visão e realizarem um ministério sem interesses pessoais, em nome do Senhor, e realizar a obra missionária. Os mais afortunados, tanto materialmente como intelectualmente, devem ser os primeiros. Se você é afortunado materialmente, seja o primeiro a ofertar. Se você é afortunado intelectualmente, empreste esse dom, sirva ao Senhor, formando pessoas. Eles devem ser os primeiros, vocês devem ser os primeiros a investir os seus recursos e os seus bens na obra de Deus. Cada líder e participante na obra deve preocupar-se em melhorar a sua própria casa enquanto coopera na implementação do projeto geral. Que Deus nos abençoe e que esse capítulo 3 reforce em nós, ao ver aqueles que trabalharam no templo, trabalharam, na verdade, não no templo, aqui o templo foi com Esdras, mas que trabalharam no reerguimento dos muros e das portas, que esse texto possa motivar cada um de nós e nós trabalhemos pelo templo do Espírito Santo, que somos nós. Nós somos a moradia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça. Quero ainda falar duas coisas. Irmãos, irmãs, eu repito, se alguém não recebeu a mensagem, porque às vezes estamos com o celular muito carregado antes de falar, nem percebemos, você vai encontrar toda a ministração no blog. O blog, você vai encontrar cada ministração. Houve um crescimento muito grande no YouTube para Metanoia, pastor Sérgio Gama e pastora Margarete Lavoura. E, mais uma vez, peço oração pela minha irmã Suzy. Suzy, para que Deus opere um milagre. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E eu estou ministrando mais uma vez Neemias para que nós fortaleçamos a mão daqueles que vão liderar o corpo de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o poder, o milagre, a unção que vem do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.